Você precisa aprender a dizer não em alguns momentos. Não faz mal se indispor. Você não pode estar sempre aqui.